Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo. E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, damos início a este primeiro bloco com muitas novidades aqui no Frigideira, com bandas que não passaram por aqui ainda, exatamente. Vamos começar com Pugno, Pobreza Estrutural. Eles que são de São Paulo, capital. Depois tem Danilo Martírio, Não Quero Sair, ele que também é de São Paulo, capital. Na sequência, tem Matheus Gomes Lima, Encruzilhada, Licor e Dente de Leão, ele que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Na sequência, Quase Raro, Donos de Tudo, parte 1, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Depois, tem Felipe Goulart e o som instrumental Back on the Road, ele que é de São Paulo, capital. E para finalizar o bloco, A Pulso, Pessoas e Festas, eles que são de Campina Grande, Paraíba. Vamos lá? Let's rock! Levanta daí, vai sair. Eu digo que não estou afim. Você reclama que eu não saio da cama. Você insiste, eu digo, peraí. Se a vida é assim, o que quer de mim? Não quero nada, quero ficar assim. te trazer de volta pra mim. Comprei na internet até uma constelação, mas o pedido precisa da sua autorização. Migrei até as terras de Shangri-La, tracei mil rotas até Canaã. Rodei o mundo atrás de esferas do dragão, mas ninguém me disse que nada disso existe. Eu te encontrei, eu te encontrei por entre ruas e quarteirões. Eu te encontrei por entre os Beatles e os Stones. Eu te encontrei a cada nove corações. Mas não sei quando é que você volta, quando é que você volta pra mim. Sabendo que você nem gosta de blues, eu te encontrei, eu te encontrei por entre ruas e quarteirões. Eu te encontrei por entre os Beatles e os Stones. Eu te encontrei a cada nove corações. Mas não sei quando é que você volta, quando é que você volta pra mim. Balada dedicada. vão me julgar. Eu que do mundo, mas ele me engoliu. Quis dominar o absurdo, mas eles são donos de tudo. Duvidava da boa vontade e da validade dos testes de sofá. Bebia até a conta dos homens, achando que dinheiro pode me comprar. Deslumbrada na balada, dedicava a vida a desbravá-la. Cansada dos mesmos erros, atriz famosa ou cortesã, não deveriam me julgar. Eu que do mundo, mas ele me engoliu. Quis dominar o absurdo, preferem ouvir, outros preferem cantar. E ainda aqueles que preferem refletir sobre hoje o triste lá atrás. Nos conhecemos ontem pela real primeira vez. Ela fumava os seus anguinhos e eu esbanjava estupidez. De onde você está, você pode ir e fingir pra si mesmo que nada acontece. Mas há coisas que você não pode fugir e por isso você diz que esquece. Ouvi dizer que alguém queria dançar, mesmo já dançando com outro alguém. Seus amigos parecem te motivar a fazer aquilo que não convém. Ok, garoto, você pode se mexer ou apenas olhar para trás. Mas parece difícil de escolher entre deixar ou querer mais. Entre aquele abraço e o fim da festa caberiam coisas que não dá pra contar. Embora isso esteja na sua testa, você é o único que não quer acreditar. Ouvi dizer que alguém queria dançar, mesmo já dançando com outro alguém. Seus amigos parecem te motivar a fazer aquilo que não convém. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura, regada à base de mais novidades aqui no Frigideira Acústica. Novidades parte 2 agora para vocês. Vamos começar com Comuna Sativa, I Love BC, eles que são de Camboriú, Santa Catarina. Depois tem Para o Mundo, Sangue Meu, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência tem Irrotuláveis, Vícios, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depois, Tropical Drama, Redenção, eles que são de Araucária, Paraná. Na sequência tem Linda Morfina, Karma, eles que são de Codó, no Maranhão. E para finalizar o bloco e o programa, vamos de Phantom Falcon Division, Hell on Earth. Eles que são de Curitiba, Paraná. Vamos lá? Let's rock! Não pode ter sujeira, não. Mas se der dinheiro sentiça, sem planejamento, mais instagramável, como na sativa, bombe nesse estado. Mas a cidade é minha, quando sem desejada, sou deixo humano, sempre levando em quadro. Tanto pai pra cineira, não pode ter sujeira, não. Andando sem desejado, sou um destino humano, sempre levando em quadro. Na culpa brasileira, não pode ter sujeira, não. Sujeira, não. Continua sofrendo violência das guardas civis metropolitanas. Continua tendo seus documentos roubados e rasgados pelos GCMs, que rasgam e jogam na cara deles. Violência daqueles que enxergam os moradores de rua como risco, como perigo, e os agridem. Pessoas em situação de rua não são anjos e nem demônios. São pessoas e devem ser tratados como pessoas. Quando nós lemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento, castigo cruel ou degradante. Isso precisa acontecer no Brasil. Nos punem por partilhar o pão com os moradores de rua. Marreta em toda arquitetura hostil. Vermelho da pele, e estou. Quero bater. sei o que fui, o que me tornei. Do que me sujeitar. lado, limpe o seu retrovisor. Se não enxerga um passo à frente, o tempo morto diminuiu. Lentes tortas, projetadas pela sua escolha. Alguém já teve um sonho e viveu um pesadelo. Fugindo de holofote, se deparou com espelhos, culpa latente. Ou somos inocentes? Fomos inconsequentes, destino intransigente. Não se apoie em amizades que vão te arruinar. Combate o mal que está em torno de você. Alguém já teve sonho e passou a noite em claro. Vivendo em conflito, se deparou com fracasso. Inconsequentes, o destino intransigente. Foi culpa latente, somos inocentes. Que corre na tua veia, sem cessar, buscar aquilo que anseia. Sólidor onde for, garanta que não foi em vão. Admitir a falha é o que precede a redenção. Então é marcha no corre com audácia. E cola onde os falsos não passam. Se já tá na selva, não seja uma caça. Pois tudo passa, é claro que passa. Olhe pro céu e aceita o seu caos. Só quem é forte encara seu mal. Causa e efeito, não tem mais jeito. Atrás da cura e destruição. Yeah.